Ficheiro 52, página 501, capítulo 27. Quarta-feira, 6 de abril. Michael Blomqvist viajava para Sul no carro de Erika, a caminho de Nynäshamn. Estava um belo dia de primavera e já se notavam umas pinceladas de verde nos campos esmaecidos e calor no ar. O tempo perfeito, pensou ele, para deitar todos os problemas para trás das costas e ir passar alguns dias em paz e sossego na sua cabana em Zandhamn. Tinha combinado com Björk estar lá à 1 da tarde, mas como ia adiantado, aproveitou para parar em Dalarö e beber um café enquanto lia os jornais. Não prepararam encontro. Björk tinha qualquer coisa para lhe dizer. E desta vez estava determinado a não sair de Smáðalaró sem informações concretas a respeito de Sala. Björk viu-o chegar e foi esperá-lo à porta. Parecia mais seguro, mais satisfeito consigo mesmo do que há 2 dias atrás. Que espécie de tramóia estás tu a preparar? Michael não lhe apertou a mão. Posso dar-lhe informações sobre Sala, disse Björk, mas tenho algumas condições. Ouçamo-las. Não serei referido na denúncia da Milênio. De acordo. Björk pareceu surpreendido. Blomqvist aceitara de imediato, sem discutir, um ponto em relação ao qual estava a contar com uma longa negociação. Era a sua única cartada. Informação sobre os assassínios em troca do anonimato. Blomqvist concordara, abrindo mão de um título fortíssimo para a revista. Estou a falar a sério, disse Björk, e quero que o ponha por escrito. Posso pôr, mas um documento desses não lhe serviria de muito. Cometeu um crime de que eu tenho conhecimento e a minha obrigação é denunciá-lo à polícia. Mas, como sabe, coisas que me interessam e está a usar a sua posição para comprar o meu silêncio. Pensei no assunto e aceito. Não referirei o seu nome na Milênio. Ou acredita na minha palavra ou não acredita. Enquanto Björk pensava no caso, Michael continuou: Também eu tenho algumas condições. O preço do meu silêncio é você dizer-me tudo o que sabe. Se descubro que está a esconder-me alguma coisa, o nosso acordo torna-se nulo e ponho o seu nome na primeira página de todos os jornais da Suécia, como fiz com o Wennerström. Só a ideia fez Björk estremecer. Muito bem, disse Björk. Não tenho por onde escolher. Digo-lhe quem é o Sala, mas vou precisar de confidencialidade absoluta. Estendeu a mão. Michael apertou-a. Acabava de prometer ser cúmplice no encobrimento de um crime, mas o facto não o perturbava nem um pouco. Tudo o que prometera fora que tanto ele como a Millennium nada escreveriam sobre Björk. Mas Svensson já escrevera a história toda no seu livro, e o livro ia ser publicado. A chamada chegou à polícia de Strängnäs às 15h18. Chegou diretamente à central telefónica e não através do serviço de emergência. Um homem, chamado Håberg, proprietário de uma cabana de verão a leste de Stallarholmen, comunicava que tinha ouvido o que lhe parecera ser o som de um tiro e fora ver o que se passava. Encontrara dois homens gravemente feridos. Bem, um deles talvez não estivesse assim tanto, mas estava cheio de dores. Ah, sim, a cabana pertencia a Nils Bjurman, o advogado, o falecido Nils Bjurman. O homem de quem tanto se falara nos jornais. A polícia de Strängnäs já tivera um dia atarefado, numa grande operação stop na área da comuna. Durante a manhã, a operação policial tivera de ser interrompida quando alguém telefonara a informar que uma mulher de meia-idade tinha sido assassinada pelo companheiro na casa que ambos partilhavam em Fininga. Quase ao mesmo tempo, um incêndio que deflagrara num barracão alastrara uma casa em Storgårder. Fora encontrado um corpo no meio dos escombros. E para compor o ramalhete, dois carros tinham chocado de frente na estrada de Henkoping. Com tudo isto, a polícia de Strängnäs estava praticamente sem ninguém disponível. No entanto, a graduada de serviço estivera a acompanhar os acontecimentos daquela manhã em Nykvarn e deduzira que este novo incidente deveria ser alguma coisa que tinha a ver com a tal Lisbeth Salander, que toda a gente procurava, sobretudo por causa da referência a Niels Bjørman, o que a levou a agir em três frentes. Em primeiro lugar, requisitou a única viatura da polícia que restava e seguiu diretamente para Stallarholmen. Entretanto, ligou para os colegas de Södertälje e pediu-lhes ajuda. Mas também a força policial de Södertälje estava com falta de efetivos, dado que uma parte de seus membros fora destacada para um armazém incendiado a sul de Nykvarn para investigar se havia cadáveres nas imediações. Mas a possível conexão entre Nykvarn e Stallarholmen convencera o graduado de serviço a enviar dois carros-patrulha para dar uma mão à colega de Strängnäs. Por fim, ligara para o inspetor Bublanski em Estocolmo. Apanharam-o no telemóvel. Bublanski estava na Milton Security numa reunião com Armansky e dois de seus homens, Fraklund e Bowman. Hedström primava pela ausência. Bublanski despachou imediatamente Andersen para a cabana de Bjørman e disse-lhe que levasse Fast consigo, se conseguisse encontrá-lo. Depois de pensar um pouco, ligou também para Holmberg, que estava em Nykvarn e, portanto, consideravelmente mais perto de Stallarholmen. Holmberg tinha novidades para lhe dar. Identificamos o corpo enterrado. Isso é impossível. Tão depressa? Torna-se tudo bastante mais fácil quando as pessoas têm a gentileza de se fazer enterrar com a carteira e o BI. Está bem? E quem é? Uma celebridade menor, Kenneth Gustavsson, conhecido como Vagabundo. O nome diz-te alguma coisa? Deves estar a brincar. O vagabundo enterrado num buraco em Nykvarn? Um malandro urbano de segunda categoria, traficante, gatuno e drogado? Esse mesmo, pelo menos de acordo com o BI na carteira. A identificação vai ter de ser confirmada pelo médico legista e vai ser como montar um quebra-cabeças. Cortaram o desgraçado em 5 ou 6 pedaços. Interessante. O Paulo Roberto diz que o superpeso pesado, com que lutou, estava a ameaçar a Miriam Vu com uma motosserra. Pode ter sido uma motosserra, mas não olhei assim tão perto. Começámos a cavar no segundo local. Estão agora mesmo a montar a tenda. Ótimo. Jerker, eu sei que tem sido um longo dia, mas podes ficar para a noite? Claro, tudo bem. Vou deixá-los continuar com isto aqui e dou um salto a Stallarholmen. Bublanski desligou e esfregou os olhos. A força de intervenção, apressadamente reunida em Strängnäs, chegou à cabana de Bjørman às 15h44. Na estrada de acesso, chocaram literalmente com um homem que numa Harley Davidson zigue-zagueava de uma berma à outra até irem bater de frente com a carrinha. A colisão não foi muito violenta. Os polícias apearam-se e identificaram Sonny Nieminen, de 37 anos, um assassino que ganhara alguma notoriedade em meados dos anos 90. Quando lhe puseram as algemas, ficaram surpreendidos ao reparar que as costas do colete de couro tinham sido cortadas. Faltava um quadrado com cerca de 20 centímetros de lado. Era estranho. Nieminen recusou discutir o assunto. Enfiaram-no na carrinha e percorreram os 200 metros que faltavam até à cabana. Encontraram um funcionário portuário reformado, chamado Hoberg, a ligar o pé de um tal Karl Magnus Lundin, de 36 anos, líder de um bando de patifes, que se fazia chamar Motoclube de Svavelsjö. O chefe da equipa policial era o inspetor Nils Henrik Johansson. Apeou-se da carrinha, ajeitou o cinturão, olhou para a triste criatura caída no chão e fez a pergunta clássica de todos os polícias: que se passa aqui? Roberg parou de enfaixar o pé de Lundin e lançou-lhe um rápido olhar. Fui eu que o chamei. Disse ter ouvido tiros. Disse que tinha ouvido um tiro, que tinha vindo investigar e que tinha encontrado estes tipos. Este levou um tiro num pé e apanhou uma tareia. Acho que precisa de uma ambulância. Olhou para a carrinha da polícia. Vejo que apanharam o outro. Estava completamente apagado quando cheguei, mas não parecia ferido. Acordou pouco depois, mas não ficou para ajudar o parceiro. Jekyll Holmberg chegou ao mesmo tempo que a polícia de Zodertália, quando a ambulância já se retirava. Ouviu um breve resumo das observações da equipa. Nem Lundin, nem Nieminen se tinham mostrado dispostos a explicar o que estavam ali a fazer. Lundin, aliás, mal se encontrava em condições de falar. Temos, portanto, dois motards vestidos de couro, uma Harley Davidson, um ferido a tiro e nenhuma arma. Percebi bem? Disse Holmberg. Johansen assentiu. Podemos descartar a hipótese de um desses heróis machões ter vindo à pendura. Julgo que é considerado pouco viril nos meios que frequentam, respondeu Johansen. Nesse caso, falta-nos uma moto. Como a arma também falta, só podemos concluir que uma terceira pessoa abandonou o local levando a moto e a arma. Parece razoável. Mas cria um enigma. Se estes dois cavalheiros de Svavelsjö vieram de moto, falta-nos também o veículo em que a terceira pessoa chegou, sendo que essa terceira pessoa não pode ter levado o seu próprio veículo e a moto. E é uma longa caminhada, desde a estrada de Strängnäs até aqui. A menos que a terceira pessoa vivesse na cabana. Fez Holmberg. Mas a cabana é propriedade do falecido Dr. Biermann e com toda a certeza ele já não vive aqui. Nesse caso, tem de haver uma quarta pessoa que levou o carro. Por que não iriam as duas no carro? Assumo que toda esta história não tem que ver com o roubo de uma Harley, por mais desejáveis que elas sejam. Pensou um pouco e então pediu ao chefe de equipa que destacasse dois agentes para procurarem um veículo abandonado nas estradas vizinhas e baterem às portas na área circundante para tentarem saber se alguém tinha visto alguma coisa de invulgar, quaisquer veículos pertencentes a desconhecidos. Não há muitas cabanas habitadas nesta altura do ano, respondeu Johansen, mas prometeu fazer o que fosse possível. Holmberg empurrou a porta aberta da cabana. Viu imediatamente em cima da mesa da cozinha as caixas de arquivo com os relatórios de Biermann sobre Lisbeth Salander. Sentou-se e começou a folheá-los, cada vez mais espantado. Holmberg estava com sorte. Meia hora apenas depois de ter começado a bater às portas das cabanas esparsamente habitadas, a equipa da polícia local encontrou Anna Victoria Hansen. Passara aquela manhã de primavera a limpar o jardim, perto da estrada de acesso à zona das cabanas. Sim, era verdade. Podia ter 72 anos, mas ainda via muito bem, obrigada. Sim, tinha visto uma rapariga baixinha, de casaco escuro, passar a pé por volta da hora do almoço. Às 3 da tarde tinham passado dois homens de moto, a fazer uma barulheira horrível. Pouco depois, a rapariga tinha passado em sentido contrário numa das motos. Ou talvez numa diferente, não sabia dizer. Bem, parecia a rapariga, mas com o capacete não podia ter a certeza absoluta. E depois tinham começado a chegar os carros da polícia. No preciso instante em que Holmberg tomava nota deste depoimento, Anderson chegou à cabana. Que se passa aqui? Perguntou. Holmberg olhou sombriamente para o colega. Não sei muito bem como explicar-te isto, disse. Jerker, estás a querer dizer-me que a Lisbeth Salander apareceu na cabana de férias do Biermann e sozinha arrumou o escalão superior do motoclube de Svavelsjö? A voz de Bublanski soou tensa. Bem, não esqueçamos que foi treinada pelo Paulo Roberto. Jerker, por favor, deixa de tretas. Ok, houve esta. O Magnus Lundin tem um buraco de bala num pé, o que vai deixá-lo coxo para o resto da vida. A bala saiu pelo calcanhar, levando a bota. Pelo menos não lhe deu um tiro na cabeça. Aparentemente não era preciso. De acordo com a equipa local, Lundin apresenta ferimentos graves no rosto, tem o queixo partido e dois dentes a menos. Os paramédicos suspeitam de traumatismo. Além do tiro no pé, tem também dores violentas no abdômen. E o Niminen não tem ferimentos, mas o velhote que chamou a polícia daqui diz que o encontrou inconsciente. Recuperou os sentidos pouco depois e estava a tentar ir-se embora quando a equipa de Strangnäs chegou. Bublanski ficou sem palavras. Há um pormenor misterioso, continuou Holmberg. Mais um? O colete de couro do Niminen. Sim, veio de moto. E então? Foi cortado. Cortado como? Falta-lhe um pedaço. Um quadrado com cerca de 20 centímetros de lado nas costas. Onde está o emblema do motoclube de Swavelsjö? Bublanski arqueou as sobrancelhas. Por que haveria a Salander de cortar-lhe um pedaço do colete? Como troféu? Por vingança? Mas vingança pelo quê? Não faço ideia. Mas pensei numa coisa. O Magnus Lundin é barrigudo e usa rabo de cavalo. Um dos tipos que raptou a amiga da Salander era barrigudo e usava rabo de cavalo. Lisbeth Salander não apreciava uma sensação daquelas desde que visitara o parque de diversões de Gronalund anos antes e experimentara a grande queda livre. Fora 3 vezes e teria ido outras 3 se tivesse dinheiro. Uma coisa era montar uma Kawasaki de 125 centímetros cúbicos, que na realidade pouco mais era do que uma motocicleta artilhada. E outra, completamente diferente, controlar uma Harley Davidson de 1450 centímetros cúbicos. Os primeiros 300 metros, pela esburacada estrada florestal que dava acesso à cabana de Bürmann, tinham sido uma autêntica montanha-russa e ela sentira-se como um giroscópio vivo. Pelo menos 2 vezes quase enfiara pelo meio das árvores até conseguir recuperar o controle da moto. O capacete estava constantemente a escorregar para a frente, tapando-lhe a vista, apesar de o ter atulhado com um pedaço de couro que cortara do colete acolchoado de Niminen. Não se atrevia a parar para ajustá-lo, por medo de não conseguir aguentar o peso da moto. Era demasiado baixa para chegar ao chão com os 2 pés e receava que a Harley tombasse para o lado. Se isso acontecesse, nunca seria capaz de pô-la de pé. As coisas começaram a correr melhor quando chegou à estrada de saibro que conduzia à zona das cabanas. E quando, minutos depois, voltou para a estrada de Strangnäs, arriscou tirar uma mão do guiador para endireitar o capacete. Então deu um pouco de gás à Harley. Cobriu a distância até Zodertália num instante, com um sorriso de êxtase estampado na cara durante todo o caminho. Um pouco antes de Zodertália, 2 volvos azuis e amarelos da polícia, com as sereias a uivar, passaram a toda a velocidade na direção contrária. O mais sensato seria abandonar a Harley em Zodertália e deixar que Irene Nesser apanhasse o comboio de regresso a Estocolmo. Mas Lisbeth não conseguiu resistir à tentação. Meteu pela E4 e acelerou. Não excedeu o limite de velocidade. Bem, não muito, pelo menos. Mas mesmo assim foi como estar em queda livre. Só saiu da estrada em Halvsjö, onde nos terrenos da Feira de Exposições de Estocolmo conseguiu estacionar o monstro sem o deixar tombar. Teve muita pena de abandonar a moto, juntamente com o capacete e o pedaço de couro do colete de Niminen. Foi a pé até à estação de comboio. Estava completamente gelada. Apeou-se na estação seguinte, Zodra. Fez a pé o resto do caminho até Mosabach e encheu a banheira de água quente.